controle 601, decolou, tá curvando a direita, boa noite. Boa noite, Bruno 601, contato, submantenha nível 360, Bruno 601, na saída da El Leda após Bridge. Da El Leda Bridge, tá presente, pode voar da El? Autorizado direto da El, Bruno 601. O táxi pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. E fique atento ao Airbus da TAM, que tá, já iniciou o pushback no portão 5. Mantenha a separação com o tráfego. Pátio Índia 18.6 com a torre, tá visual com o TAM. Portugal 022, clear for push for pushback and start support for taxi. Portugal 022. Vira tudo, go. Clear for push and start support for taxi. Clear for push and start support for taxi, Portugal 022. Boa noite, Bruno 273, autorização, pouquinho. A gente está aqui, TEC na posição 3. Tenente, aguarde a cópia, Bruno 273. Aí eu levo a primeira vez? Afirmo. Chané 6201, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325, subindo restrito 300, o Chané 6201. 1251-3325-300-6301. Sim. O ajuste é 1019. Remota 12, pushback em funcionamento. Estou no 567. Aguarde só um instante na remota 112. Esse é o número 2 no setor. Temos um A330 aqui da Portugal para iniciar o táxi mais algum instante. Maravilha. Estou no 273, cópia. Obrigado. Autorizado com fins, nível 360. Via peso Lu 16. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, acione 5554. Direto com 5360, centro do 16, decola da 10, curva à direita, após da El Leda Bridge. Controle 208, acione 5554, para o gol 1235. Correto, chame no portão 3, quando pronto. Gol no 940, autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, o controle 120 decimal 8, acione 5560. Firmo, 5560. 5560. Correto, Bruno 940 e chame para o pushback e acionamento. Flávio Delta, boa noite, prossiga. Autorizado, Valença, nível 060 até 30 milhas, Salvador, após a 30ª milha, acende ao 065, com regras visuais. A decolagem da 17, curva à direita, subida coral. Controle, 120.8, torre, 18.6. O transponder, acione o 0172. Na 259, sua decolagem foi os 27, chame e controle em 1208, boa noite. Boa noite, daqui a pouco, 62 km. Certo. Salvador, uma boa noite, o Oceaner 6259, de coluna da Elta, passando 1600. Oceaner 6259, boa noite, contato, submantém nível 360, na saída da El, Leda, após bridge. Oceaner 6259. Possibilidade de a gente voar na torre de Leda, tá presente? Autorizado Leda, Oceaner 6259. Obrigado, tá voando Leda, tá presente, 6259. Gol 1601, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325, gol 1601. 25, 1-3-3-2-5, 601, boa. Boa. Ok, Juliette Bravo Delta, correto o cortejamento, no pátio 5, chame a torre em 18.6 para o acionamento. 9.0.2.2, Portugal 0.2.2, clear taxi via 811 and taxi India, on holding point, runway 10, contact tower on 118.6, good night sir. Portugal 0.2.2 to Apron 1, India, at holding point, runway 10, tower 186, Portugal 0.2.2. Estou no 567, após o A330 da Portugal, está autorizado pushback e acionamento na remota 1 dúzia, e chame o táxi, coordene com a equipe de solo. Guarde, Gol 1273, temos tráfego em táxi pelo pátio. Livre reporte para ingressos, Bravo Delta. Solo 30, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, chama 219. 897, vento 130 graus com 8 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi livre via Alfa, chamará antes da Juliette. Luna 273, autorizado, puxa o acionamento, chame táxi. 3897, decolou os 32, controle 1208, boa noite. 308, obrigado, boa noite. Boa noite. Is it right for takeoff? Affirmative, Portugal 022. Wind takeoff, 130 degrees, 08 knots, Portugal 022. My left takeoff, runway 130, Portugal 022. 18, decimal meia, tá 3603. 18, meia, obrigado. Tá. Passou no 506259 da Chanel. 259, chame o centro Recife, a frequência 1251, alterna 1933125, o Chané 6259. 251, 3325, até daqui a pouco. Até, boa viagem. Avisado, reporte na cabeceira no 7 alinhado e pronto, Juliette Bravo Delta. Delta está autorizado, ingresso não no 7, reporte alinhado e pronto, Juliette Bravo Delta. Segundo 273, tá livre o táxi, à direita, ponto de espera da 10, 18, meia torre, boa viagem. Direito 26, muito bom, ótimo. Trip 5338, observa a Nasdaq Gol, após autorizado o portão 01. Espero na saída da El Lida, após o bridge, tá 3897. 340 Del Leda, 3328, Nova Cidade. Pode voar, Del Leda, presente. Autorizado. Obrigado, Del Leda, presente. Tem pouso autorizado no 0, 140 graus com 8 nós. Leve pouso, 1-0, 3, e Índia, ponto de espera da 1-0, 18-6, a torre. E o ajuste é no 0-9, boa viagem. É Portugal 0222. Não, 022, 3570, porque chama de pátio. E está pelo pátio. Ligou, ponto 776. Ponto 776, sendo identificação. Desça e mantenha o nível. Ele mantém a altitude de 2000. Autorizado chegada a mar, ajuste no 019. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Está livre das restrições de TAP. Gol no 776. 2000, X-Ray, chamada estabilidade. Bravo Delta, o vento de 150 graus 89, tem decolagem autorizada, pista no 7, Bravo Delta. 1273, a Lima tem cabeceira 10. Primo, pátio Índia, a Alfa ela tá fechada esse trecho aí após a Juliette, é, corre agora à esquerda na Índia e como número 2 chame a torre em 18-6. .3603, solo aos 37, ao livrar pista direita, chame solo em 1219. 219. Juliette Bravo Delta, decolou os 38, controle em 1208, boa noite. 208, Juliette Bravo Delta. 0, tá autorizado, puxei bem aqui acionamento, chame táxi. Salve Salvador, boa noite, tá? 3603. Tá 3603, tá livre, tá? Alfa Juliette, portão é o 612. Alfa Juliette, portão 612, tá? 3603. No 273, vento 140 graus com 8 nós, tem decolagem autorizada da pista no 0 no 273. Tá 3897, chama Recife, a frequência 1251, alterna 33 decimal 25, então 3897. Fala 251, 133, 25, chama Recife, obrigado. É. Uno 273 decolou os 40, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 360, na saída da El Leda, após bridge. Após Leda, bridge para o 360, gol 1273. Sete regras para visuais, submatente 045, confirme novamente o chamado para pouso. 2157. Gente, obrigado. Controle Salvador, eu vou no 884. 84, sem identificação, desse mantenha o nível áutico de 3000, ajuste 9019, aguarde procedimento ILS X-Ray, gol no 884. Aqui para 3000. 1019, aguardando o site 3, gol no 884. Tem, informação, Roberto. Cliente, gol no 940, tá livre o táxi à direita e no posto de espera da 10, chama a torre 186, boa viagem. Obrigado, táxi à direita, chama 186 no posto de espera, gol no 944, volta lá. Leste para o Delta, qual é a pro ideal para a localidade? Estabiliza inicialmente a proa devido a tráfego, proa 225, proa 225, subindo para o 045, aguarde para a proa 270 direto. Então mantenha 2500, mantenha 2500, aguarde, prosseguindo direto, aguarde para continuar a subida. Boa, gente, 2500 pés, seguindo direto, aguardando a subida, Brandão. Mas... Correto, 140 com 8 nós. Boa noite, após a corrida do tráfego da companhia, linha mantenha no 0 no 9401. irá passar próximo aí de, da posição ETAP. Estamos na posição de... No momento, posição de 12 horas a 22 milhas. Não, posição de já de 1 hora a 22 milhas. Mantendo 2.500 pés, é um Cerna 402 com rumo oeste. Cerna Gol 976. Não, 3. 3.500. 035. Ah, ok. 035. Aéreo Portugal 022, contact now receive sent on frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, 125.45, that's call 022, boa noite. Boa noite. Gol 1884, desça para 4000. Gol 1884. Gol 1884. Bruno Salvador, 567 da Gol, boa noite. Bruno 567, boa noite. Contato, submantém nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor. Bono 6567, controle. Escuta. Contato radar vigilância, sub mantenha 360, bono 567. 360 na água, 567. Leste Bravo Delta, temos tráfego descendo até 3500, com a 767 da Gol, com rumo nordeste. Está nessa posição de 11 horas a 11 milhas, descendo até 3.500 pés da aeronave, de leste para o Delta. Está afirmativo, inclusive está visual, de leste para o Meia após ETAP, disse mantendo 2.000 autorizado LS. Irmão, Juliette Bravo Delta ainda mantém 2.500, será autorizada a sua ascensão, aí se houver várias comunicações, após passar a lateral aí de caixa prego, temos tráfego adicional em descida também no perfil da chegada mais. Vamos manter 2.500 como atitude final até o destino, corrigindo estimado aí 2155, Juliette Bravo Delta. É, da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5566. Prisado Daniel, nível 380, via presumo 1-0, até Smart. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El Leda e após bridge. O controle 1208, transporte 566, Stan 3197. Correto, Stan 3197, chame pronto no portão 8. Vai chamar no portão 8, o 3197. Alterna, 1-3325, gol no 273. 251-3325, gol no 273, boa noite. Boa. Alô, boa noite, é o trip 5218, sem reclamação, valeu. Boa noite, Gol, é trip 5218, desse mantenha 5000, no rumo de Mari, aguarde chegada Mari, Mari, aguarde ele é Texway, ajuste no 019. Acione modo Ident, trip 5218. Ok, Ident, descida para os 50, na proa de Mari, aguardando chegada Mari. Quando 567 autorizado direto, Elefa. Tomando Elefa no 567. Boa noite, 84, desse mantém a 2000. 2000, boa noite, 84. Pisado, gol no 776. Gol no 776, complete final LS, torre 118, decimal 6, bom pouso. Meia, obrigado. Sete, chama Recife agora, frequência 1288, alterna 1260, voo no 567. 288, 260, voo no 567. Voo no 884, autorizado final ILS. Autorizado, gente, chama lá, estabilizado, voo no 884. Oi, Salvador, voo 1776. 1776, boa noite, avistado, cheque o trem de pouso, 130 graus, 8 nós, voo 1776. Embaixo gravado, voo 1776. Livre pouso, pista no 0, 1776. Livre pouso, 1776. Trip 5218, poderia voar, Itap? Autorizado direto Itap, Trip 5218. Boa noite. Para altitude de tráfego, na tráfego conhecida reportada, frequência seria para a coordenação e pouso, Juliette Bravo Delta, bom.